trabalho numa sexta-feira, começa na noite de lei. Liga pros amigos pra tomar um chope comigo no bar do seu Chico. Sem pensar duas vezes, eles aceitaram o convite, só tem um porém. As patroas ligaram, já deram a ordem, até meia-noite cê vem. Acontece mais uma rodada de chope, hoje bebo até cair no chão. Não perde a viagem, traz uma tequila com só uma banda de limão. Um brinde pra quem é sopeiro e não tem hora em casa pra chegar. Lamento se vocês disseram sim lá no altar. Casar comigo tem uma condição. A sexta é minha e se eu não abro mão, a conta é fácil de fazer. Seis dias como sei o meu sem ligação. Quem quiser casar comigo tem uma condição. A sexta é minha e se eu não abro mão, a conta é fácil de fazer. Seis dias como sei o meu sem ligação. Uma rodada de chumbo, hoje bebo até cair no chão. Não perde a viagem, traz uma tequila com só uma banda de limão. Um brinde pra quem é solteiro e não tem hora em casa pra chegar. Lamento se vocês disseram sim lá no altar. Ah, e quem quiser casar com